pra tu esquecer, tá? Eu vou ficar rico, vou morrer tentando. Enquanto eu não encontro amor, em pique eu vou sentando. Para as mina falsa que vem me rodeando. Não forço simpatia e essa vida eu vou levando. Marrenta pra uns, um docinho pra outros. Desde o tempo da escola, amor, tu sabe, eu tenho molho. Xoxota de mel, estilo elegante. Seguro teu marido, ele arrumou meu telefone. Vou colocar aquela roupa que me incentiva, que me deixa mais gostosa e levanta minha autoestima. Por cima aquela bolsa preta da Zeca da Prada, na bunda um mugler e no pezinho uma. Eu sou gostosa com intensidade. Eu sou novinha, mas sou de verdade. Se eu te dei meu tempo, aproveita a caridade. Melodia da presente, mostra logo o que sabe. Eu sou gostosa com intensidade. Eu sou novinha, mas sou de verdade. Se eu te dei meu tempo, aproveita a caridade. Melodia da presente, mostra logo o que sabe. Tu sabe que eu te quero, já falei meu proceder. Mas não se acha muito, eu sempre tenho um plano B. Mina de quebrada, cria de favela. Safada selvagem, sento nele e chupo ela. Eu sou gostosa com intensidade. Eu sou novinha, mas sou de verdade. Se eu te dei meu tempo, aproveita a caridade. Melodia da presente, mostra logo o que sabe. Oh, yeah. Proceder, proceder, proceder. Oh, yeah. Proceder, proceder, proceder.